pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, eu vou te deixar louca. Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Não perco tempo, eu vou com tudo, eu vou pra cima dela. Faço de tudo pouco pra chamar sua atenção. Minha pegada é diferente, eu faço com carinho. Mas se quiser eu também sei como botar pressão. Tem jeito não, eu já marquei o território. Aqui tá tudo dominado, essa mina já tá na mão. Não tem jeito não, essa gata já tá na minha. Hoje a noitada vai ser boa e terminar no meu colchão. Se eu te pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, eu vou te deixar louca. Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Se eu te pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, eu vou te deixar louca. Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Arrochar comigo, o cara do pancadão, meu amigo Mário Júnior, chega pra cá, Juninho. Deixa comigo, André, eu vou botar a pressão. Não perco tempo, eu vou com tudo, eu vou pra cima dela. Passo de tudo um pouco pra chamar sua atenção. Minha pegada é diferente, arrocho com carinho. Mas se quiser eu também sei como botar pressão. Tem jeito não, eu já marquei o território. Aqui tá dominada, essa mina já tá na mão. Não tem jeito não, essa gata já tá na minha. Minha noite vai ser boa, terminar no meu colchão. Se eu te pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, eu vou te deixar louca. Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Se eu te pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, ai, Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Se eu te pego, eu te amasso, vou te beijando toda. Se eu te pego, eu te amasso, eu vou te deixar louca. Se eu te pego, eu te amasso, assim bem gostosinho. Se eu te pego, eu te amasso, arrocho com carinho. Pegou? Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Carlos Pitti. E essa é a minha nova música. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto, não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua, eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão do dia. Sinto sua falta, medo noite e dia. Bota para mim. Eu tô sofrendo sim, o que fez é covardia. A saudade aperta, essa é a minha nova música. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô galera, alô ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço meu querido e muito sucesso pra ti. Valeu. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Vamos que vamos, gente. Ó, tô aqui na sua rádio com o programa Carlos Pitti, né? Que bom que você tá ligadinho comigo, numa boa, ouvindo o nosso programa Carlos Pitti. Logo, logo vem aí os nossos programas inéditos, com as meninas aqui voltando, a Carla Ribeiro, a Miroca. Vai ser tudo de bom, né? Um abraço a você de todo esse mundão que tá ligado comigo, ouvindo através da nossa rede aqui, ó, na sua rádio. Obrigado pelo carinho. Falando em rádio, deixa eu mandar um abraço pro pessoal de Iguatu, lá no Ceará. Alô, Iguatu! Alô, Ceará, inclusive a Romana Alves. É. Zuza, isso? Ah, acertei, agora peguei aqui o nome certinho. Ela faturou o kit completo da nossa promoção, levou, vai receber aí na sua casa, sabe o quê? Um kit com chapéu, um kit box com 4 CDs já que eu lancei, né? Um pendrive com todas as minhas músicas também, né? Com as músicas que eu já lancei, de todos os CDs, inclusive das músicas que eu compus e vários artistas gravados. São mais de 200 músicas pra você curtir, viu? Ô Romana, tem camiseta, tem pôster, tem postal, que bacana, parabéns! Falando em Iguatu, no Ceará, alô pessoal da Rádio Antena Sul. Aí não tem música do Carlos Pitt, não? Pois é, o pessoal mandou um recado pra nós aqui, diz que não tem a música do Carlos Pitt lá na Antena Sul. Mas que barbaridade, gente! Alô pessoal da Rádio Antena Sul, vamos lá, vamos pedir. A nossa produção vai mandar pra vocês as músicas do Carlos Pitt. Vocês tocar aí A Saudade Aperta, Água do Rio. Ah, as fãs estão reclamando aqui pra gente, que é isso, pessoal? Um abraço a todo mundo da Rádio Antena Sul. Alô pessoal do Ceará, um forte abraço a todos. Do mundo aí. Um abraço, meu grande amigo Rogério Brustolin. Ô, oh, rapaz, joga bola, mas é bravo. O homem não gosta de perder de jeito nenhum, né? É nervoso? Alô, pessoal da Rádio Panorama. Tudo gente boa. Estive com eles aí no final do ano, fazendo aquele jogo de confraternização, né? Muito bacana. Alô, pessoal de Itapejara do Oeste. Eita, nós. Um abraço a todo mundo da Rádio Panorama também com a gente aqui na nossa rede que transmite o programa Carlos Pitt. Eita, um amigo, um abraço ao Denis. Ô Denis Gerais, lá de BH, também transmite o programa, gente boa, tá na parceria com nós, que toca a música nova do Carlos Pitt lá, Saudade Aperta, que é uma beleza, né? Bora que bora, mais música, agora tem Carlos Pitt cantando pra você, ó, Vagalume, abrindo mais um bloco aqui na sua rádio. Chega a noite é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo lembra teu olhar. E a mão pro alto assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. Céu, que eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. Na, na, na. Ei, oh, oh, oh, oh, oh.

gigante no web é Nectar Zero. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Se há coisa na nossa vida que não podemos descurar é saúde. Mas, como já lá disse a canção, beleza é fundamental. Por isso mesmo decidimos juntar saúde com beleza. O programa que Márcia Ferreira lhe apresenta, de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Saúde com Beleza, um programa que junta dois aspectos fundamentais de uma vida feliz e saudável. Saúde com Beleza, segunda a sexta, a partir das 5 da tarde com Márcia Ferreira, no Canal 1. Comece as manhãs de sábado da melhor maneira. Diretamente do sertão para a sua rádio, o Canal 1 traz até si um programa dedicado à música sertaneja e ao estilo modão de viola. Explore este Brasil Caboclo com Luís Fernando, aos sábados, às 8 da manhã, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de tech house, hardstyle, house, deep house e minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Mistérios escondem o rock e o indie. Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Programa Carlos Pitti. Simbora, meu povo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você ligadinho ouvindo o programa Carlos Pitti aqui. Ó, oh, é tudo de bom, né? A você que me acompanha pela rádio, a você que me acompanha pela internet, pelas redes sociais, procura lá Carlos Pitti, programa Carlos Pitti no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Confere tudo, tudo, tudo. Inclusive, agora nós estamos disponibilizando através das redes sociais, no YouTube, todas as músicas de todos os CDs que eu já lancei, né? Do CD Eu Sou Assim, do CD Acústico Vida, do CD Brasil Portugal, Água de Rio, tudo, tudo. É só você procurar nas redes sociais ou lá no YouTube, procura Carlos Pitt, todos os CDs à disposição pra você. E aí, gostou? E essa semana a gente fechou mais músicas aqui. Quem vai estar gravando mais músicas minhas é a dupla Johnny Marcos e Maurinho de Contagem, Minas Gerais. Vão gravar Brasil ou Portugal, vão gravar também Beija, Beija Flor e Acabou a Pilha. São composições minhas. Obrigado, Johnny Marcos e Maurinho. Logo, logo vai estar chegando aqui na rádio para vocês ouvirem também, né? Sucesso, meninos! Enquanto isso, vamos trazer a música que eles já gravaram, a minha. Essa música eu compus em parceria com o Alexander. Johnny Marcos e Maurinho cantando Vagalume. Música.

de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Afasto, me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade. Se ainda você quer, se ainda você quer viver pra mim. Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Carlos Pitti. E essa é a minha nova música. A saudade aperta, o que é que eu vou fazer? Sem você por perto não dá pra viver. Eu saio pela rua e de saudade sua eu bebo pra esquecer. A saudade aperta, solidão do dia. Sinto sua falta, bebo noite e dia. Volta para mim, eu tô sofrendo sim. O que fez é covardia. A saudade aperta, essa é a minha nova música. De madrugada a cidade para, o coração se cala e a saudade aumenta. A novidade começa aqui. Programa do Carlos Pitti. Nós também estamos aqui no programa Carlos Pitti. Giovanni Reis e Fabrício com vocês. Alô, amigos, aqui quem fala é Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos que estão ligados aqui no programa Carlos Pitti. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Programa Carlos Pitti. Vamos que vamos, gente, aqui na sua rádio, o programa Carlos Pitti pra toda a nossa rede. Obrigado, meu povo, obrigado pelo carinho. Logo, logo as meninas estão de volta, Carla Ribeiro, a Miroca, trazendo as novidades do mundo artístico, as notícias, novidades, os lançamentos, hein? E contando com você, com seu carinho, com a sua participação, né? E a você que nos acompanha sempre aqui na sua rádio, você de ponta a ponta desse Brasilzão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão, ô mundão! A você lá de Portugal. Ah, nos próximos dias tem rádio nova estreando o programa lá em Portugal. Mais uma rádio entrando na rede lá em Portugal, transmitindo o programa na região do Lamego. Opa, um forte abraço a todo mundo aí de Portugal. Bora, gente, bora, gente, falando em Portugal, Brasil, Portugal, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Carlos Pitti, canta aí, Brasil ou Portugal. Tô imaginando você, amor, bem longe de mim, do outro lado do oceano, e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância,

quanta falta o teu sorriso faz. Eu pergunto pras estrelas, como vou te esquecer? Não vou desistir de nós, mesmo que o tempo passou. Sempre serei seu amor. Estou te esperando. Eu não quero acreditar que fui embora de repente. Se fizemos tudo diferente nesta vez, se o destino se meteu na nossa vida, o nosso sonho transformou em filme de terror. Cadê você pra me ajudar? Me abandonou, aonde está? Pro mundo ouvir, eu vou gritar que sem você não sou ninguém. Não vou desistir de nós, mesmo que o tempo passou. Pra sempre serei seu amor. Estou te esperando. Eu não quero acreditar que foi embora de repente. Se fizemos tudo diferente desta vez, se o destino se meteu na nossa vida, o nosso sonho transformou em filme de terror. Cadê você pra me ajudar? Me abandonou, aonde está? Pro mundo ouvir, eu vou gritar que sem você não sou ninguém. Não vou desistir de nós, mesmo que o tempo passou. Pra sempre serei seu amor. Estou te esperando. Não vou desistir de nós, mesmo que o tempo passou. Pra sempre serei seu amor. Estou te esperando. Vou desistir. Música nova dos meus amigos Roger e Rogério. Já estiveram aqui no programa Carlos Beat. Não vou desistir. E você vai? Desiste não. A vida é sempre assim, de lutas e dificuldades, mas a gente supera. A gente passa por cima, não é? E tem um horizonte à sua frente te esperando. Bora que bora, gente. Bora que bora. Por hoje é só no programa Carlos Beat. Obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a vocês pela audiência. Semana que vem aí os programas inéditos com novidades. Tudo de novo pra você. E o programa Carlos Beat agradece você pelo carinho e pela audiência. Valeu? Obrigado, meu povo. Até semana que vem, nesse mesmo horário aqui, ó. Na sua rádio tem mais programa Carlos Beat. Fiquem com Deus. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.